Então bora lá, né? Bora lá. Bora passar raiva Enfrentar os junto. demoninhos. Bora! Bom, na última sessão, vocês estavam, tinham acabado de chegar no abismo, embaixo de um arco, de uma estrutura como se fosse uma torre óssea. O Grial fez o reconhecimento, viu que vocês estão numa planície infindável, estéril, né, sem vida, e viu que há exércitos de Batezu e Tanari, ou seja, demônios e diabos, não necessariamente nessa mesma ordem, se confrontando em enormes campos de batalha nesse plano aí, nessas planícies que vocês estão. A Ciri revelou para vocês que vocês estão na primeira camada, porque foi a chave que ela recebeu da Eren Brockovich, Eren Montgomery Darkflame, líder dos sensitivos. Vários demônios que estavam ali na torre, eles saíram voando pro combate enquanto o Grial estava fazendo reconhecimento. E aí o Neron, ele surgiu, ele fez a presença dele presente, né, ali para pentelhar vocês, ficar provocando o Murrin, né, falou que o pai é quem cria, que ele que está criando os filhos do Murrin agora. Então não vai ter DNA, não vai ter ratinho, não vai ter nada para irritar o Murrin. E de sacanagem, ele manifestou o poder dele entre camadas, e ele disse para vocês que ele tá na centésima, vigésima quinta camada, ou seja, na camada 125. Manifestou o poder dele de alguma forma na primeira camada e fez cair uma tempestade de raios em cima do Grial, e que chamou a atenção de três demônios que voaram na direção do Grial, mas o Grial se ocultou e escapou dos caras. Os caras foram embora. Aí vocês. A Ciri abriu o plano já estava aberto, né? A Ciri entrou no plano dela, chamou o Quert para ajudar a guiar vocês aí. E o Quert, ele não é dessa camada, ele é nativo da 88ª camada, camada 88, que é domínio do Demogorgon, um lugar muito ruim. E disse que o local que vocês estão é a planície dos Infinitos Portais, que é uma planície que ela é interrompida pelo rio Estige, ou rio Styx, e por fossos, por buracos no chão. E cada um desses fossos, ou é fossos, é? Plural metafônico. Cada um desses fossos, eles levam a uma camada diferente. Eles não são exatamente portais, tá? Mas cada um deles conecta um portal a uma camada diferente do abismo. E, ou seja, são infinitos portais, infinitos buracos aí. O Pernalongo trabalhou pra caramba nesse lugar. Ele disse que se vocês fossem até Passagem Interrompida, a dona da fortaleza de Passagem Interrompida, a cidade de Passagem Interrompida, uma demônia chamada Mortalha Vermelha, ela, segundo ele, conhece as passagens, conhece os fossos e para onde que eles conduzem. E ela poderia indicar para vocês a passagem que vocês precisam, que, segundo a Ciri, é ir para a sexta camada, onde vocês encontrariam a chave de bronze, né? E centésima, vigésima, quinta camada é onde vocês encontrarão o Neron. Vocês foram então até Passagem Interrompida, disfarçados. Ciri e Celerin, disfarçados de cão infernal. Murrin em forma de demônio. Grial flutuando como folhas. Lisbeth encolhida em tamanho de pulguinha nos pelos da Ciri, cão infernal. Toph caminhando por debaixo da terra, naquela planície ali, utilizando a afinidade dela com a terra. A Toph ainda tentou pedir ajuda para Inanna, mas a Inanna, ela é nativa de Sombria, não do abismo, então infelizmente a ajuda dela não foi possível dessa vez. E aí vocês chegaram diante dessa paisagem que está aqui no Roll20, tá? E essa paisagem que está aqui atrás de mim, que é a Fortaleza de Passagem Interrompida. Estão vendo aí que legal? O que é? É uma cidade enorme, que ela se ergue como se fosse uma torre, né? São anéis concêntricos ali que vão formando a cidade, que vai espiralando em direção ao alto, né? Lembra muito a cidade de Gondor, né? Como se fossem duas Gondors, cada uma numa ponta de um abismo, separada por uma fenda enorme. E as duas cidades, né, as duas partes das cidades ligadas por várias numerosas pontes aí, passarelas e cabos de aço, né, correntes que conectam essas duas pontes, essas duas metades da cidade aí. Na entrada da cidade, né, vocês deram de cara com um demônio que estava saindo ali, um demônio meio abutre, e ele estava carregando três escravos, um elfo, um dragonborn e um meio orc. E aí ele começou a encher o saco de vocês, porque os cachorros rosnaram pra ele e tudo, tacou pedra no Murin, né, o Murin ficou puto, catou ele, chamou ele na chincha, né, e o Selenin deu uma machadada, o Murin executou, mataram o cara e pegaram os escravos dele pra vocês. Disseram pros escravos que vocês, na verdade, não são dali, não são demônios, que se eles quisessem, vocês poderiam ajudá-los, levá-los de volta para os planos de origem deles. E para isso bastava-se que eles fingissem, continuassem nesse papel de escravos, né, fingindo ser escravos agora de vocês, para não levantar suspeitas, que depois vocês os ajudariam. E assim eles fizeram. E assim vocês chegaram até a porta de passagem interrompida, ou Broken Hitch, se vocês procurarem em inglês o termo, para achar essas imagens aí. Em passagem interrompida, um dos soldados abordou o Murin, que disse que queria barganhar com Mortalha Vermelha. Um outro soldado entrou na fortaleza e, um momento depois, ele... Não, Mortalha Vermelha está esperando por você, vamos lá. Levou o grupo até lá dentro. O salão do trono, a sala do trono de Mortalha Vermelha, é um cenário de orgia. Está tendo uma orgia gigantesca ali. Inclusive, a Mortalha Vermelha convidou o Murin, passaram a mão na Murin, ele não comeu ninguém. E foram até a Mortalha Vermelha, ela cercada por demônios poderosíssimos, né, os Hezrols. São esses monstros aqui. Tem uma imagem no chat aqui, ó. Se vocês rolarem o chat, vocês vão poder ver. Ela é uma súcubo, tá sentada, quase que totalmente nua no seu troninho ali. Tudo bom, Dê? Sentada ali de forma sensual no seu trono, cercada por quatro demônios enormes e brutamontes, certo? E aí ela começa a conversa com o Murin. O Murin diz que quer barganhar. Ela pergunta o que o Murin quer, né? Na conversa, o Murin explica que quer. Que quer ir até a sexta camada, né? E aí ela diz: não, tudo bem, eu revelo pra você o caminho pra qualquer camada que você quiser, desde que você cumpra uma missão pra mim. Vá até a quinta camada, me traga sangue do Atropal que tá lá, porque eu quero fazer um veneno, porque eu sou a mestra dos venenos, e aí eu revelo o caminho pra qualquer camada que você quiser. Então, sela um pacto comigo aqui pra eu ter certeza que você vai cumprir sua palavra. E aí, se você selar o pacto, eu te dou um antídoto pro veneno que você acabou de tomar nesse hidromel que eu te dei. E aí a Ciri conversou com ela, né, e disse: não vamos fazer pacto, não tem necessidade disso, só você confia na gente. Ela falou: nem fudendo, né, tem que proteger meus interesses, né, se vocês quiserem, o que eu posso fazer? Eu deixo vocês irem e voltarem, o Murin só vai morrer daqui 24 horas mesmo com veneno, então tá de boa, dá pra ir e voltar. Ou, se quiserem, eu mando um agente meu junto com vocês carregando o antídoto. E só vai entregar o antídoto quando vocês cumprirem a missão. O que vocês preferem? Né? E aí foi onde nós terminamos. Enquanto isso, por baixo da terra, né, por baixo do assoalho do solo, né, a Toph estava mesclada à terra ali. E ela sentiu 6 presenças poderosas aí dentro. 5 presenças reunidas, assim, de nível equivalente ao de vocês, 5 presenças reunidas nesse salão onde vocês estão. E quando a Toph, ela se deslocou por baixo da terra para trás da Mortalha Vermelha, os 4 demônios, que são os guarda-costas dela, se viraram acompanhando o movimento da Toph como se sentissem a presença dela. E tem uma outra presença que está em outro lugar do castelo, em outro lugar da cidade, certo? A Toph até conseguiria chegar até lá, mas ninguém, a Toph não sabe exatamente descrever em que lugar que essa presença está, né? E incontáveis outras presenças, é uma cidade grande, bem, bem populosa, bem movimentada, isso daí. Certo? Bom, quando se ele barganhou com essa súcubo, né? Não, olha, por favor, não vamos fazer pacto não, não tem necessidade disso, né? Ela falou, tá, tudo bem, vai, ofereça as opções, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Ciri. Quando ela falou meu nome é Ciri, a Mortalha Vermelha deu uma engasgada ao ouvir o nome de Ciri, né? E continuou conversando com vocês como se nada tivesse acontecendo. Ô, Jean, É. só um parêntese. Do grupo inteiro, eu fui ou sou o único que sabe que a mãe da Cira é uma súcubo? Ciri, me ajuda nisso aí. Eu acho que a Ciri já contou isso pra todo mundo. Eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo sabe, sim. Não, da última vez que eu perguntei isso, ela falou que não tinha contado pra ninguém. Sério? Eu não contei pra vocês? Não. Eu posso então presumir que de alguma forma essa mulher conhece a mãe da Ciri por ambas serem súcubos? Dá pra Talvez. fazer um. É possível. É possível, sim. É uma relação possível, plausível. Bom, mas enfim, chegamos a isso. Vocês estão diante de Mortalha Vermelha. Ela sabe que a Ciri não é um cão infernal, sabe que o Celerin não é um cão infernal. Até achou o Celerin muito bonito, né? Ficou muito interessada no Celerin, interessada naquilo. Né? E ela ofereceu essas duas opções para vocês. Vão e busquem o que eu quero e voltem aqui, eu dou um antídoto. O antídoto vai acompanhado de um servo meu. E é isso. E aí vem a pergunta de ouro. O que vocês fazem? Você vai morrer. Eu acho Como é que seu ele nome? em nenhum momento, depois que ela falou o negócio do veneno, eu vou demonstrar que estou preocupado em perder a vida e que o veneno vai fazer o efeito ou não. Eu sempre vou mostrar, tipo, meio que pleno. Qual é a minha imunidade de veneno e questão dos poderes que eu adquiri? Certo, você tá confiante nisso, né? Não é Sim. que você tá tentando enganar ela. Você tem essa certeza, né? O Murin tem essa certeza de que ele é imune a veneno. O veneno não afeta ele já faz há muito tempo. Então, Né? tipo, Então. eu tô de boa. Os caras estão lá discutindo, eu tô de boa. Tipo, sem Certo. demonstrar nada. Eles estão demonstrando preocupação. Eu tentando, tipo, falar para eles não demonstrar preocupação, mas eles estão demonstrando preocupação. Exato. Então, Ok. eu vou ficar ali sempre confiando, mostrando confiante, confiança, Perfeito. para ela não abusar disso. Sendo que Ah, ela já mas está ela vai fazendo isso. abusar, sim, mas de outras coisas. Sendo que ela já está fazendo isso, né? Ela já está abusando da preocupação dos meus colegas. Sim. Bom, Mortalha Vermelha, ela se debruça na cadeira, assim, toda desleixada e sexy ao mesmo tempo. Ela olha para vocês e fala: Bom, então, o que me dizem? Vamos lá, gente. É uma coisa, uma tarefa muito simples. Eu indico o caminho e vocês vão descer através do rio Estige para a quinta camada. Vão até a Fortaleza do Touro. Me tragam uma amostra do sangue do Atropo. Não precisa ser uma amostra muito grande assim. Porque o que eu quero é só fazer um veneno com o sangue dele. E Você aí tem um vocês me. mapa dessa Fortaleza do Touro? Um mapa? Precisa saber onde que ele vai estar, né? Porque se é uma fortaleza. Ai, queridinha, vai por mim. Não tem como errar. Não, Não é não, não, não é pra necessário. chegar pra lá não, minha linda. Se diz um mapa interno, isso aqui era planta baixa da fortaleza? Se planta baixa para você, quer dizer o que eu quero dizer para mim, tá bom. Ah, entendi. Ah, minha Clara. Claro que eu não tenho isso. Por que eu ia ter um mapa de uma fortaleza da quinta camada? Eu não sei se você quer um sangue de alguém de lá, é... Porque não, nunca se sabe, né? Não, não tenho isso, minha amiga. A única coisa que eu tenho de informação é que ele está lá. Foi o último lugar em que nós o vimos. Então pode ser que ele não esteja mais lá também. Ah, estará. Sim, sim. Você não sabe o que mais tem nesse lugar? Fora o Atropo? Certo. Bom, vou lhes dar algumas informações, afinal, faz parte dos meus interesses, não? Exato. Tem uma cadeira? Mas você é um cãozinho tão lindo, por que se senta? Não se senta no chão? Porque eu não sou um cão, você sabe, e eu quero sentar, já que eu tô fazendo negócio, eu quero sentar adequadamente. Será providenciado. Ela bate as mãos assim, né? Vem alguns servos, né? Vem alguns íncubos, tá? Que é a versão masculina dos súcubos. Sim, né? Sim. Todos eles em trajes diminutos. Né? Todos eles vestindo praticamente aquela tanguinha de elefantinho só. Com uma corrente que prende do pescoço ao pescoço. E aí eles atendem o chamado dela. Ela providencia assentos confortáveis para os meus convidados. E aí eles vêm, eles vão trazendo divãs para vocês. Sabe aqueles divãs greco-romanos, né, que você deita ali pra ficar comendo uva? Trazem daqueles pra todos vocês. Inclusive pro Quert. Inclusive pros escravos do Murin. Aí eu pego e sento de boa. No eu normal. Okay. Rolando o dado? É, tão me rolando dado. Mensagem. Não, a gente tá conversando. Ah, tá rolando um off aí. Tá rolando uma zoeira. Ah, não. Tô vendo aqui. Duas cadeiras com um bolo. Ou cadeira de gaúcho. Meu Deus do céu. Come o bolo ou senta? Não entendi. Come o bolo ou senta. Caralho, Jéssica, não conhece essa? Não. Eu ia falar exatamente isso, porra. Não conhece não. Essa? Tem duas cadeiras. Uma com uma rola e outra com um bolo. Você senta no bolo e come a rola ou senta na rola e come o bolo? Acho que o Jeff ficou indeciso. Não, nem, não gosto nem de bolo nem de rola. Vou embora pra casa. Essa festa tá chata. Ai, cacete. Por que, que não tem uma mesa pro bolo, filha da puta? Bom. Divãs confortáveis, vocês sentados. A mortalha vermelha vira e olha pra vocês assim, sorrindo. Ela se reclina no divã dela, no trono dela, né? Dá aquela lambida assim no beiço superior, né? No lábio superior. Ah, vamos lá, gente. Por que vocês não se revelam pra mim? Pra que todo esse segredo? Por um acaso vocês têm medo de mim? Eu já me revelei de boa ali. O cara pôs a cadeirinha e eu sentei normal ali, ó. Sentou-se ele. Sentei Ciere. Okay. Eu sento do lado do Ciere. Ok. Ele montou a de folha, levanta e vira um elfo. Ciere, você voltou na sua forma Ciere. De Tiflin? Isso. É. Ela teve alguma reação? Calma. Não sei, vamos ver. Tipo, é isso que eu tô, tipo, que eu tô analisando. Ela tem visão verdadeira, amor. Ela já sabe como é a Ciere. Pra falar a verdade, não. O meu é metamorfose de verdade, Carpus. O Brad, o meu não é ilusão. Mas visão verdadeira também vê metamorfose. Não, se você é um metamorfo. Bom, enfim. Quando a Ciere se destransforma, volta à forma original, ela olha pra Ciere e ela deixa cair o queixo. Ela dá uma chacoalhada na cabeça assim, olha pra cada um de vocês. Ah, muito bem. Quem mais se revelou? Só pra eu saber. Ah, eu já tô, tipo, já tô na minha forma normal mesmo, então. É. Tô tranquilo. Tô em uma das minhas formas, então. Você já é. Ou é capeta ou é meio capeta, né? Então. Ah, é capeta ou então. O capeta inteiro é quando ele tá meio orc. Ou é capeta ou é o cão chupando manga. Meio orco, é capeta, meio capeta, meio... A minha magia dura 8 horas. Eu ainda não consegui misturar as duas. Eu ainda não consegui misturar o meio capeta, fazer o meio capeta, meio lobo. Ah, tá. Bom, então beleza. Então, acho que só a Ceres e o Grial se revelaram. A Lisbeth se revela também, Lisbeth, ou fica pulguinha ainda? Ah, mas ela tava escondida na Ceres. É, ainda pode continuar escondido, sei lá, no cabelo, por exemplo. É, pode ficar. Ela vira piolho agora. Não esquece que, você piolho. É o padre está no inferno. É. Então, você é uma paladina. Não, você é uma paladina que está no inferno. Lembra do Constantine? Imagina se você fosse uma cadeia onde metade dos presos foi você que colocou lá. É, imagina que a Lisbeth é uma freira entrando no, na prisão manicômio. Onde tem os psicopatas insanos, né? Se você bobear, você vira a mãe do Fred Krueger. Né? Ela vai virar a freira. Ah, tem sim. Você não tem medo, você é paladino, você não tem medo. Se revela. Você tá ouvindo ali? Até assim, ó, quem se revelar vai continuar desrevelado. Porque o pessoal não tem mais slot pra gastar, não. Deixa eu só avisar antes, porque eu me transformei em um cachorro. É, ele vai ficar tudo andando normalzinho e qualquer demônio que não tombar e quiser arrumar encrenca, vai estar fudido. A minha magia dura 8 horas, vou ficar 8 horas transformado. É, então, okay. Eu já tô avisando, porque o Dino, acho que ele tá com, não sei se o Dino tá com magia também, AD. Não. Então quem tá com magia... Não tô com magia, não. É a habilidade que eu tenho com do monge. Que eu o Daniel virou o Diglett. Ele seria tipo o Polimorph, só que ele seria o objeto. Trill. Não, ele só tá andando embaixo da terra, não é Polimorph. Eu sei como é que é, gente. Diglett. É o Diglett. Nossa, verdade. Você ouviu o que a Dê falou? Ela falou, eu sou paladino. Não. Ok, não ter paladino não teme nada, é isso aí mesmo. Se revelou sem tomar majestosa ali, toda dourada, né? Bom, a Mortalha Vermelha olha pra cada um de vocês, né? Aí ela olha pro Celerinho, cachorrão, né? Lambe os beiços. É que olha... porra é essa aqui de timer aqui? Fazendo que a chamada vai terminar em 5 minutos. Ah, que filho de uma puta. É, eu acho que porque deu infinito de tempo que tu tava sozinho. É, quer dizer, que quanto mais pessoa adiciona, mais devagar fica. Não, porque quando tem mais de uma pessoa, já é uma chamada em grupo. Uhum. Bom, gente, temos três opções. Faça uma sala nova, a gente fica nessa putaria cada hora. Ou a gente entra no Microsoft Teams, ou a gente entra no Zoom. O que você achar aí, não entra. Só falar. Mas por que tá com isso no Meet, mano, quando a gente jogava anteriormente? É, começou essa frescura agora. Que viadagem. Sabe o que é? Nova, Estados Unidos já tá com 70% vacinado, então não precisa mais liberar gratuito lá. Então eles bloquearam pro mundo todo, foda-se o mundo. Ah. Tá, escolhe outro bagulho aí. Zoom Out. Se quiser o Jutsu... Zoom. Vamos pelo Zoom então, amor, porque vai que o Teams dá o problema pro pessoal entrar igual deu no seu. É, o Teams eu não tava conseguindo entrar, não. O Zoom eu consigo, eu tenho ele aqui. Que é o Zoom? O Zoom ele, vocês conseguem entrar pelo navegador, inclusive. Então, vai aí. É um Google Meet da concorrência. Ah, tá. Manda o link aí. Então só manda o link pra nós no. Zoom! É o pernilongo de noite. Peraí que eu tô abrindo o Zoom aqui. Dá Zoom aí. É, o filho da puta... Eu tô abrindo aqui, ele fala que eu não estou logado. Mas agora, é igual o Brainy, você viu, Jeff, também? Igual quem? O Brainy. Não, não conheço aí, não. É um negócio que tem de exercício... Tipo um banco de dados de exercícios de na bom, internet. Né? Sim. É, agora é pago. Agora é pago. Aham. É. Antes era é aquele negócio, né? Primeiro é de graça, né? Isso aí já tava causando um maior problemão na educação. O pessoal tava usando muito isso aí. Muito. Manda o link do Zoom aí. Karma. Não, não, você descobre qual que é, porra. Como que ele tá abrindo aqui? Faz parte da quest. Faz parte da quest. O Jeff vai mandar os três primeiros caracteres, o resto tem que descobrir. Caralho. Aí você me fode, eu. 3 minutos, vai, corre. Peraí, eu abri, ele tá funcionando. Sua chamada termina em 3 minutos. As chamadas em grupo gratuitas têm o limite de 1 hora. Eu preciso descobrir como é que eu compartilho o link aqui. E se eu fizesse igual no Grand Chase antigamente, que eu atrasava o relógio toda vez que dava o limite da engine? Eu tenho a impressão que isso não vai funcionar. Ia ser top, né? O cara passa um mês tentando craquear o Google Meet, aí chega o maluco só atrasa o relógio dele 1 hora. Pô, já pensou, pra dar certo, tem que fazer o set, tem que fazer isso. Okay, só põe o VPN ali. Né? Copiar convite via link. Ok, vou colocar aqui no chat do Google Meet. Isso aqui é só ousadia. Né? Isso aqui eu chamo de ousadia. É pra eles verem pra quem eles estão perdendo, né? Vocês podem entrar direto pelo. Ah, pra mim tem que baixar pelo navegador. Não, é só não. Você clica no botão azul. É, vai pra, direto pra navegador. Launch Meeting. Não, ele baixou o bagulho aqui, ó. Meu caralho. Vou deletar um aqui. Launch. Você já entrou no negócio? Video settings. Meu Deus, não tá indo. Peraí. Me deixa entrar. Seu nome. Aceita nós aí, amor. Peraí, meu não tá indo, não sei porquê, mano. Aceitar? Como aceitar? A Fogo tá esperando você aceitar. Admite all, ok. Download de from browser. Não mandou nada pra mim aqui, eu achei. Não, vai lá embaixo, tem, ó. Having issues? Join from your browser. Browser. Tô fechando meu Google Meet. Ok. Estamos agora todos no Zoom. Só preciso entender porque que minha câmera não está... agora tá funcionando a minha câmera. Agora tá. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Positivo. Nossa, seu som ficou bom, Ariel. Vocês estão escutando a música de fundo? Negativo. Negativo, e o Ariel está very baixo. O Ariel não ficou bom, não. Eita. Vocês essa me não ouvem? Pra mim. Alguém, um falar que tá bom, outro falar que tá ruim. Vocês me ouvem? Vocês sim. Me ouvem? Ouvem o som de fundo? Muito baixinho. É, bem baixinho. Tá, eu posso aumentar um pouquinho aqui, se vocês quiserem. E a sua câmera não está pegando. Ué? A não ser que você tenha ficado negão. Não, aqui a imagem aparece pra mim. Tá pegando aqui. Sim. É só a minha que não aparece? Vamos fazer um negócio aqui, vou compartilhar minha tela. Vou descompartilhar minha tela. Eita vida. Vê se você tá liberado ver a imagem também. Eita porra. Eu vi porque teve uma hora que apareceu o Ariel pra mim. Ele entrou com a câmera aberta, safado. Estão me vendo aí agora? Eu tô de vendo faz tempo, eu nunca parei de ver. Tá. O legal do Zoom é que se você minimiza ele, ele fica um negocinho pequenininho. Eu não tô vendo, não. Mas vocês estão me ouvindo? Você minimiza a tela, ele fica uma janelinha pequenininha. Você consegue olhar essa janelinha e o Roll20 ao mesmo tempo, na mesma janela, se você quiser. Quem tem um monitor lá, ajuda. Tem que deixar o cara entrar, Jeff. Estamos se ouvindo. Tem que deixar o quê? Falei errado. Ah, eu não tô vendo o G, não. Admitir. Tô vendo a Tamires. Aí sumiu. Você não tem que tô vendo nem, tô... Você tem que colocar, dar o pinzinho no G pra ele ficar travado na tela. O que, que é dar o pinzinho no G? Eu não sei como é que eu fiz, mas eu sei que tá pinado, porque aqui no clica com o direito em cima da minha imagem ali e clica em pin. 1, 2, 3. 2, 3, pin. 7. Bate-papo, adicionar marcação, denúncia. Vou denunciar, não consigo ver. É marcação, onde? É marcação. Ah, tá em Cuiá. Português aí. Copiar link, blá blá blá. Marcação, é, marcação. Você tá marcando? Não. Ah, eu marquei. Peraí, deixa eu ver, Denise. Pode ver? Estantes de galeria, tava cheia. Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração aqui. Um participante pode compartilhar por vez. Sharing options, não quero isso. Desativar recebimentos de vídeo, não. Invite. Ó, oh, tem isso. Senha essa bagaça aqui? Senha? Não, mas tem que. O Dadê tá pedindo senha. Não tenho certeza, você não tá esperando pro Jeff aceitar? Não. Amor, você não tá com o Roll20 aberto, né? Você entrou pelo que eu mandei pra você? Calma aí, vou mandar outro, peraí. Stop vídeo, choose background. Vou escolher um background virtual aqui. Eu não consegui visualizar. Exibir de galeria, tela cheia. Eu não consigo ver hoje ainda. Que bizarro. Eu também não. I can't see you. Deixa eu ver aqui se eu acho onde que muda a configuração disso, gente. Video settings. Eu vou dar um F5 mirror... aqui, vamos ver. Desligar meu vídeo quando eu entro na reunião. Isso é uma boa. Hide non-video participants. See myself as the active speaker while speaking. Não, não tem que me ver com o participante, mas deixa isso quieto. Aí depois original, vamos botar HD aqui. Vocês estão vendo meu vídeo agora? Aí, agora eu tô vendo o Jeff. Agora sim. Eu tive que ligar uma opção aqui de HD. Ó, vou desligar ela, vê se some. Sumiu? Sumiu? Travou, pelo menos. Travou. Uhum. É, me travou. Você também. Trama? Ok. Agora okay. Travou. Travou, agora voltou normal. Você voltou, não sei se você voltou a modo de HD. Admitir Denise. Quer ler um spoiler? Essa chamada vai durar 40 minutos. Ah! Tá, onde você sacanagem. Viu isso? Tem. Se você passar por cima do. Sabe onde tem minimizar, fechar, maximizar? Na barrinha, se você põe o nome. Tô vendo, Zoom Meeting, 40 minutos. É, aí depois eu fui no site e ela falou que chamadas gratuitas tem limite de 40 minutos. Ah, tá fugindo então. Eu acho que todos agora fizeram isso. Ah, Zoom. Então vou voltar pro Meet, que o Meet era uma hora. Aqui tá funcionando? Tá, tô vendo aqui. Aqui é pra você mutar. Acho que todo mundo começou a usar, os caras falaram, vamos ganhar dinheiro, né? É. Bando de ferro. Cria uma sala nova do Meet aí, qualquer coisa, cada um fica criando uma sala. É, eu posso ir criando salas infinitas, é só que a gente tem que ficar entrando e saindo toda hora, né? Bom, voltamos pro Meet e ficamos os 40 minutos aqui já que estamos. Vamos ficar os 40 minutos aqui pra não ficar perdendo. Então beleza, 40 minutos aqui, eu crio outra sala rapidão depois. Então beleza. Então certo, joia. Bom, até perdi o fio da meada com isso. Tá, tudo. Alguns destransformaram, acho que a Sierra destransformou. Ah, sim. Virou... Reação dela a gente tava, né? Ela dá uma encarada fixa na Sierra. Olha a Ciere de cima a baixo. Sorri. Dá um sorriso singelo quando ela olha pra Ciere. Ela encara o Celerin e o Murin com um olhar de desejo. Ela encara o Griel também com um olhar de desejo, mas um pouco diferente. Tá? Ela encara o Murin e o Celerin com lascívia. Né? o Griel, ela encara o Griel assim, assim com desejo, mas não esse tipo de desejo. Tá? Ela tem outro tipo de interesse no Griel. Eita. E ela olha pra Lisbeth. Quando ela vê a Lisbeth, que a Lisbeth se destransforma. E a Lisbeth é aquela figura dourada, né? Um ginásio de ouro, né? Armadura, símbolo de um deus sagrado. Ela vai se curvando assim pra frente, arreganhando os olhos e sorrindo. Um sorriso cada vez mais largo, cada vez mais largo. Olá, e você? Onde você está? Quem é você? Majestosa. Lisbeth tá mutada. A Lisbeth está mutada. Ela tá procurando o botãozinho de ativar o som. Pô, lá embaixo, só ativar o som. Vê, quer dizer, vê. Aonde é? Tá funcionando agora? Desmutou, beleza. Sim. Agora tá. Quem é você, majestosa? Lisbeth? Que nome lindo. Sim. Para uma linda dama. Obrigada. Eu estou percebendo que você emana uma aura. Uma aura divina? Pra qual deus essa você reza? Essa aura nunca pairou por aqui? Eu sou seguidora de Valcária. Valcária? Nunca ouvi falar dessa deusa. Interessante. Mas essa energia divina que paira sobre minha aura nunca passou por aqui? Não, nunca vi ninguém como você aqui. Por isso que eu estou tão surpresa, tão interessada. Quem chega até aqui? Ah, diversas pessoas. Muitos Batezu, muitos Tanari passam por aqui. Vem, nós os chamamos de suplicantes. Pessoas de outros mundos vêm para cá através do portal de Plague Morte, nas terras exteriores. Mas eles são enviados ou eles vêm por vontade própria? Alguns são enviados, alguns vêm por vontade própria. Pessoas de todos os tipos, para todos os gostos. Mas você é única, é especial. Será que eu poderia tocá-la? Majestosa Lisbeth. Pode segurar minha mão. Ela pega e segura sua mão. Ela segura sua mão, ela... Nossa. Mas que mãos diferentes. 24 horas. Será que eu posso tocar no seu cabelo? Tocar no meu cabelo? Sim. Seu cabelo é lindo, que shampoo você usa? É de laranja, tá um bagaço. Meu Deus do céu. Não fala isso não, gente. Ela vai falando isso e já vai subindo assim, da sua mão, ela vai subindo a mão assim pelo seu braço e já tá no seu ombro. Posso tocar o seu cabelo? Já tá quase tocando o seu cabelo já. Aí eu me esquivo pra trás e comento, eu tô ficando desconfortável. Ai, me desculpe. Será que você poderia, então, me dar uma pequena mecha do seu cabelo? Eu gostaria de guardar de recordação de você. De onde eu venho, esse tipo de coisa não é muito comum. E quando ocorre, é pra fazer alguma coisa. Ah, mas aqui é super comum. E como diz o ditado, né? Na terra dos sapos, faz o que os sapos fazem. Você poderia me dar uma mecha do seu... Nossa, fico lisonjeada por ter esse interesse em mim. É claro que sim. De onde eu venho, adoraria um... uma mecha de cabelo de uma sucubus. Olha só que interessante. Talvez alguém possa me invocar até lá. para satisfazer os caprichos, os prazeres mais perversos do invocador. Eu adoraria isso. É, isso pra mim... Talvez é uma mecha pequena, não vai doer nada. Não, não, prefiro que não ocorra. E que tal uma amostra do seu sangue? Piorou. Ai, tá bom, então. Não tem problema. Talvez uma outra oportunidade, então. É, quem sabe, uma outra oportunidade. Isso, uma outra oportunidade, quem sabe, né? Bem, você me daria uma mecha de seu cabelo? Ué, você não vai me dar a sua, por que eu vou te dar a minha? Pela graça? Você gostaria de ser agraciado? Então vamos lá, me agracie, me dê seu cabelinho. Não, então deixa pra lá. Em outra oportunidade a gente conversa. Então, o que vocês resolveram fazer? É muito simples. Na quinta camada, tem uma tropa. Ele estava próximo aqui. Ele estava no Lago de Ferro Fundido, numa fortaleza de ferro, lá. E eu enviei alguns comandados para capturarem ele. Mas infelizmente ele fugiu. Fugiu para a quinta camada. E se instalou no Forte do Touro. Tinha um barão que governava aquela fortaleza e ele se apossou da fortaleza do barão. Então, esse é tropa ou é forte, então, pelo jeito? Ah, não tanto assim. Você disse que ia nos dar informações sobre de onde ele está. Sim, Forte do Touro. Uma fortaleza de um barão. Como eu já lhes disse. E onde você vai? Volte aqui, querido. Você fala alguma coisa pra ela, amor? Eu viro e falo. Já vi que daqui não vai sair mais nada. Nossa, que deselegante. Vou procurar alguém que possa me levar até onde eu quero ir. Que deselegante. Eu sei onde você pode encontrar pessoas assim. Ela faz um sinal para um dos íncubos. Guio até os calabouços. E aí um íncubo se posiciona diante de você. E ele fala: senhor, me acompanha? Eu vou direção à saída, Jeff. Tipo, tá. Eu meio que ignoro o íncubus. Uhum. E vou em direção à saída da onde a gente tá. Certo. Da masmorra ali. Vou pra entrada ali da masmorra, uhum. Onde a gente encontrou o abutrezinho. Ok. Beleza. Tá. Ele vai indo acompanhando você, certo? E vai acompanhando você até a saída. Então, só vai acompanhando você, como você não dá a bola pra ele, ele só vai ficando próximo ali. E aí, sem qualquer resistência, né, qualquer impedimento, você consegue chegar do lado de fora. Você faz alguma coisa? Apesar do momento, não. Ok. Lá dentro. Ela olha pra vocês e fala: ai, que triste. Ele foi embora. Bem, como eu estava lhes dizendo, Nalfeshne era barão, comandava aquele Forte do Touro, E o Atrópal tomou o forte para si. E com tudo mais que tinha direito lá dentro. Alguns dos servos dele conseguiram escapar, conseguiram fugir. Mas alguns acabaram ficando, se tornaram prisioneiros ou comida, provavelmente. E é isso. Entendi. E a gente vai pelo Styx, você disse? Sim. O caminho é pra lá e pelo rio. E aonde esse barão foi parar? Ele morreu. Faz sentido. É, aquele tropa causou bastante problemas. Mas vocês sabem, é só uma tropa, não é nada assim perigoso, certo? Vocês conhecem uma tropa? Nunca vi um. Ah, sei então. O que é. Ah, você sabe? É. Eu imaginei que você soubesse realmente. Bom, se você sabe o que ele é, você sabe que ele não oferece perigo, não? Há controvérsias quanto a isso. Sério? Mas por quê? Todo morto-vivo oferece perigo. É só um zumbizinho. Sério, ele é um semideus, teoricamente. Você é muito esperto. E se você nos desse... E se você nos desse uma garantia? Eu dar uma garantia? É você que quer o veneno, não quer? Seria algo em troca. Mas estamos correndo risco. De certa forma. Pra fazer algo muito mais perigoso pra você. Sim, e ganhar a informação que vocês desejam. Ou vocês preferem ficar vagando a esmo pelas planícies durante a vida toda de vocês? Não tô afim não, hein? Gente, eu acho que é o jeito mais rápido de a gente chegar na sexta camada. Então... É, eu também tô achando. Só que você precisa de alguma informação pra saber o que a gente ia encontrar lá. E ainda, vai que o veneno é real e o Murray tá correndo risco de vida. O antídoto vai vir a calhar. É, meu problema não é nem o antídoto. Meu problema é mais a gente chegar na sexta, né? Também. E na centésima, vigésima quinta, que é onde o Murray quer ir depois. Centésima, vigésima quinta? Eu posso perguntar o que vocês desejam fazer nessas duas camadas? Não. Não. Que mal educados. Então eu não desejo nada. Eu ia eles oferecer um hidromel. Nem farei isso mais. A gente não é idiota, né? Mas são assuntos pessoais. Assuntos pessoais? Sempre são assuntos pessoais, queridinha. Sempre. Exato. Eu imaginava. Assuntos não, pessoais que envolvem você? Ou seu amigo esquentadinho que saiu? Por que envolveria a mim? Ela só faz assim e aponta pra você todinha. Eu não entendo. Ora, você é uma de nós, queridinha, não? Uma de nós? Sim. Ela se levanta, vai até a sua direção, Siri. Leva a mão até a sua cabeça e toca seus chifrinhos. Olha que bonitinho, tá crescendo. Pode-se dizer que eu sou meio demônio, sim, se é isso que você diz. Olha, em todos os meus séculos vivendo aqui, uma coisa eu posso lhe garantir. Assim como não existe meia grávida, não existe meio demônio. Você Será? É uma de nós. Talvez ainda não tenha se tocado disso. Talvez eu não queira acreditar. Mas é uma de nós. Eu acho que talvez os seus amiguinhos possam atestar o que digo. Não é mesmo? Melhor não. Seu nome e aponta pra você, Griel. E por que que eu poderia atestar o que você disse? Ora, como é conviver com uma demônia entre vocês? A gente não coloca rótulo, não. Mas isso não é um rótulo, é o que ela é. Assim como você é um elfo, ela é uma demônia. Como seu amigo aqui é um... Não sei o que ele é. Aponta pro Celerim. Eu acho que o que pra mim importa de fato é que ela é minha amiga. O resto não importa. Ai, que linda. Que laço de amizade lindo. Viu? Mais a gente lindo. Já se espancou muito pra chegar nisso. Mais lindo do que isso, só fogos de artifício. Badum. Oi, Já. Quem pegou a referência ganha doce. Já. Diga. Assim que o Murren começa a ir pra entrada, eu começo a seguir ele pra ficar próximo dele. Eu sei que ele tá mentalmente instável por conta dos filhos e tudo mais, então eu quero ficar próximo dele pra ele não fazer nenhuma besteira. Certo. Beleza? Ok, beleza. Por baixo ainda, obviamente. Acompanhando por baixo. Certo. Perfeito. Bom. Bem, vamos pegar o sangue então e você nos fala os caminhos para os locais que nós queremos ir? Claro. E o antídoto? Sim, e o antídoto. Simples assim. Ela tá falando a verdade, amor? Hum? Ela tá falando a verdade? Joga a intuição. Eu não preciso. Como você não precisa? Eu não preciso. Claro que você precisa. Devido ao treinamento dos sensitivos, eu sei automaticamente se alguém tá mentindo pra mim ou não. Ah, sensitiva, filha da puta. Ela comprou uma máquina da verdade, instalou no comprou, corpo. Comprou, é. Eu instalei. Fiz um upgrade em Sigil. Ela está falando a verdade, mas ela está escondendo algo. Ela não está dizendo toda a verdade. Posso fazer uma última pergunta, senhorita Vermian? Eu esqueci o nome do Tom. Mortalha. Você sabe o que é mortalha? Não, mortalha eu sei, eu só esqueci qual era o Tom Vermian. Mortalha é uma sombra, uma escuridão. Mortalha vermelha. Na verdade, mortalha é um véu que se coloca no, nos mortos. Exato. Então, não é legal? Cara. Quando eu mato alguém de prazer, eu me deito sobre a pessoa como uma mortalha. Olha que poético. A gente não queria o significado do seu nome, moça. Ah, está bem. Pergunte, meu querido. Se o seu servo viesse com a gente, como ele voltaria para cá? Ué, junto com vocês. Afinal de contas, vocês querem saber o caminho. Não querem? Vocês precisam voltar. E pra voltar é o mesmo caminho de ida? Sim. Agora sim. Rio abaixo, rio acima. Você não falou que o caminho era descer o rio? A gente vai subir o rio? Sim. Rio abaixo, rio acima. Entendi. Ah, meu caro. Não subestime o poder dos barqueiros. Nem o do rio. Não é do... Sobretudo do rio. Não é o barqueiro que eu estou subestimando. É a lealdade dos seus servos. Ah, entendo. Pois não deveria subestimar, então. Exatamente, porque eles não irão conosco. Tudo bem. Deixo vocês à vontade. Então, pra mim, é até melhor. Fica aqui aguardando tranquilamente. Nossa, estou sentindo um cheirinho de queimado. No meio do inferno. Que curioso, que inusitado. Vem lá de fora. Vamos ver o que está acontecendo. Então, temos um trato. Um acordo. Um acordo? Temos? Eu quero colocar uma cláusula nesse contrato. Então, estamos fazendo um contrato? Nesse acordo. Eu tô tentando desviar a palavra. Ah, tanto faz a palavra. Não, pra um demônio não. Que cláusula, Sieri? Você e nenhum dos seus servos daqui vai contar sobre a gente pra ninguém. Contar sobre vocês pra ninguém? É. Tá bom. Não, mora, carai. Olha, tem 10 minutinhos. Eu vou criando a outra sala aqui. Mas que putaria é essa, velho? Vamos pro Jitsi. Por que a gente não vai pro Jitsi? Pode ser. Pode ser o Jitsi. Pode ser também. O Jitsi tava dando pau. Tava dando pau, né? É o que eu vou descobrir agora. Às vezes. Não, eu já olhei no site deles, eles falam que não tem limite. É, o Jitsi nunca teve limite, não. Então mande. Mande o link, macho. Quer que eu mando da sala que a gente já tinha? Já tô abrindo ela aqui. Já estou mandando o link no chat do Zoom. Tem chat essa porra? Tem chat. E no Roll20 também. Já estou no Jitsi aqui. Eu acho. Eu tô indo prova. Já estou no Jitsi. Não, não. Aqui onde eu vi falaram que tem. Já estou no Jitsi. Agora sim. Saindo do Zoom. Ok. Estou no Jitsi. Não, calma aí que eu tenho que ligar minha câmera aqui ainda. Ok, câmera ligada, vocês me veem? Vocês me ouvem? Já tá aí. 1, 2, 3, 4, 5. Não, o Brad não tá. É. Aê! GB. Todo mundo ouvindo? Ótimo. Dá pra ouvir, perfeito. E mais uma vez o Jitsi salva a nossa pele. Fechou. Vamos lá então. Bem. Ok, isso é fechado. Ela fala, tudo bem. Não, ninguém aqui vai contar sobre vocês pra qualquer outra pessoa. Tá bom, ninguém aqui vai falar sobre vocês fora daqui. Mas eu vou ter que conversar com os meus servos sobre vocês quando vocês estiverem demorando. Ou quando estiverem chegando. Eles vão ter que dizer que vocês estão chegando. Você não sabe fazer acordos. Eu sei mais do que eu estou dizendo? Do que você fala? Fica. Uhum. Tá, ok. Runa de fogo você tá usando dentro do seu limite de poder ou fora? Fora do seu limite de poder? Ó. Então rola seu teste e seu save entrou de constituição aí pra ganhar exaustão. E sim. Uhum. Só com o zoinho pra fora. Ok. O zoinho e o nariz, né? É, mas ela... É, dá sim. Dá pra esconder o nariz. Não precisa ser o Kuririn, não. Não. Não. Você só rola alguma coisa de contagem se você estiver dentro do seu nível de poder. Se você está extrapolando o nível de domínio, rola teste normal. Não, você vai fazer. Se você está usando ela além do seu limite, você não tem controle. Então você tem que jogar o D20 e ver o valor que vai sair, que vai ser a dificuldade do saving throw. Pode sair um e um teste facinho de você passar, pode sair 20 e você se fuder. 7, de boa. 30 é uma dificuldade da sua constituição. Rola aí, se falhar, perde uma exaustão. Ganha uma exaustão. Isso, normal. Sem exaustão, muito bom. Se virou uma bola de fogo, então ele tá flutuando lá fora. É isso. Fica do lado de fora, ali nas janelas, então. Certo. Né? Tá. Nesse momento em que você faz isso, Maureen, lá dentro, vocês veem o sol se aproximando. Muito vívido, muito quente, muito brilhante. E aí por detrás de uma janela, além de uma cortina, vocês veem um brilho muito intenso. É, mas você vai pousar onde? Você quer pousar na beiradinha da janela? No, ah, em cima. Certo. Uhum. Entendi. Entendi. Quando você passa, então, pela janela, ela vê você passando pela janela, a Mortarela tá lá conversando com a Ciere, né? Ah, me diga aí, então, se você sabe, acha que eu sei de alguma coisa, me diga o que... Ela para, ela se detém. Ela rapidamente olha pra janela. Ela se levanta, arreganha as cortinas, cercada pelos guarda-costas dela. Ela olha atônita pra aquela bola de fogo subindo. Vocês imediatamente reconhecem aquela bola de fogo, tá? O Murin, forma demoníaca dentro daquela chama, certo? E ele sobe pro telhado da torre desse desse ponto onde tá. Pousa, abre as asas, expande aquela aura numa explosão de chamas. Quando você faz isso, Murin, tá? Quando o Murin faz isso, vocês, lá dentro vocês percebem essa explosão de chamas do Murin. Imediatamente vocês veem o seguinte. Vamos, mouse. Vocês estão vendo a imagem da mortalha vermelha aí? Vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Estão vendo aí agora? Aí, essa é a imagem dela. Vocês percebem que ela tem nas mãos dela uma espécie de um chicote, alguma coisa assim? Né? Tem um D20, eu não sei porquê. E ela tem braceletes, né, nos pulsos. Né, tem braceletes nos pulsos. Quando ela vê o Murin e vocês sentem aquela explosão, imediatamente ela se afasta da janela, larga aquele chicote no chão, tira os braceletes, joga eles pro chão. E vai jogando coisas assim do corpo dela. Vocês podem jogar um teste de inteligência aí. Dificuldade 20. Pra entender o que tá acontecendo. Agora! Não. 20 natural. Ok. Mensagem mental pra galera, então. Se a intenção era passarmos despercebidos em algum momento, não temos mais isso. Murin está instável e fora de controle, aparentemente usando o poder das runas. Ok. Tá, vocês fizeram inteligência aí. Se ele passou, né, tirou um 20 natural. Foi a única também? Tá, ela joga no chão, Siri, diversos objetos metálicos. Diversos objetos de ferro. Passa aquela aura, vocês recebem a mensagem do Anix, do Anix, da Toph, tá? A mortalha vermelha, ela olha pra fora, ela se vira, olha pra vocês. Fecha a cortina. Ela senta de novo no trono. Olha assim pro chão, ela jogou todos os objetos de ferro dela. Aquele monte de objeto metálico. E aí chega o tubarão. E aí ela olha pra vocês. Ela se debruça assim pra frente. Vamos lá, crianças. Me digam, quem são vocês? Neron me passou mentalmente apenas aquilo que interessava a ele. Quem de fato são vocês? O que foi aquilo que aconteceu lá fora? Foi um amigo de vocês, não foi? Vocês estão tranquilos demais. Está bem. Mas comece vocês. Comecem vocês. Revelem-me uma informação. Ah, vadia suja. É, eu já devia esperar. Já devia esperar por essa. Hã? Ok. Eu já devia esperar por essa. Aí ela vira pra você e fala: tá bem, vamos brincar então, Ciere. Cui procó. Eu já vi algo parecido acontecendo. Sua vez. Sua vez, Ciere. Minha margem, ela tá com lag aí pra vocês? É. Deixa eu arrancar esse fundo aqui, vamos ver se... Uhum. Ah, agora ficou top. Então, agora tô sem lag. Sua vez, Ciri. Pinga uma gota assim de rocha incandescente no chão, perto dela. Ela olha assim. Desgraçado. Miserável. Miserável. Muito bom, gostei de você. Sério, eu não quero mais conversar com você, quero conversar com ele. Ah, vadia. Estou gostando de você. Certo, eu desconfio que o poder que eu vi é apenas uma pequena fração. Assim como isso que você acabou de dizer. Sim. Sua vez. Pof, pinga uma poça maior ainda. Sério? Eu acho que você tem que ser um pouco melhor nessa nossa conversa. Parece que você está com um problema. E não sabe quem você é realmente. Ela olha para o alto. Faça ele parar. Oi, esquentadinho! Será que você pode parar de estragar minha casa e vir aqui pra gente conversar civilizadamente? É, parece que sim. Está bem. Está bem, então aqui vai uma informação pra você. O Atropol, ele fugiu daqui. Porque eu tentei capturá-lo. Eu e meus lacaios daríamos conta dele fácil. Mas algo aconteceu. Ele manifestou um poder parecido com o do seu amiguinho. Em intensidade. Só que de natureza diferente. Acho que é sua vez agora? Quem são vocês, afinal? Sim, vocês são de Arton, eu já sei. Não me deu informação alguma. Quem são vocês? Que diabo de poder é aquele que ele está manifestando? Algum outro de vocês tem esse poder também ou parecido? Posso pegar meus enfeites? Posso pegar meus enfeites? Não, Você me deve respostas. Eu sei, eu sei. Você me deve respostas. Calma, calma. Não é assim também. Ele tirou só 7 no dado. Não foi tudo isso. Você tem esse poder também? Que diabo de poder é esse? Vou lhe mostrar uma imagem. E ela faz, junta as mãos assim e abre as mãos, tá? Entre os dedos dela assim, né? Vai se esticando assim como se fosse um tecido brilhante, luminoso, meio translúcido, e começa a surgir uma imagem naquele tecido. Estão vendo isso daqui? Vocês veem, ela mostra para vocês uma fortaleza, tá? Um castelo negro, feito inteiramente de ferro. Ao redor desse castelo vocês veem lago, um lago borbulhante de extensão quase que infindável, enorme. Tá? O lago ele é vermelho, borbulhante. Vejam, esta é a fortaleza de ferro onde o Atropal estava. Aqui, ela aponta para o lago, os lagos de ferro fundido. Nós adoramos isso por aqui. É a matéria-prima das nossas construções. E aí ela faz assim, ó. Quando ela faz assim, muda a imagem. E isso é o que sobrou da fortaleza depois que aquele Atropal desgraçado passou por lá. O que vocês veem é uma bola de ferro retorcido. E eu quase morri quando tenho que ter capturá-lo. Sim. Bem, isso é tudo. É pra fazer o veneno. Mas me interessa muito esse poder também. Não. Ela volta a imagem assim da fortaleza, virando uma bola de ferro. A fortaleza inteira foi esmagada, quase eu junto com ela. As coisas que eu estava vestindo quase me mataram, quase me esmagaram. Foi por pouquíssimo que eu escapei. Plosh! E aí tem um buraco no teto. Continue. Ah, você está me dizendo que aquela aberração que fugiu para a quinta camada nasceu daquele jeito. Eu acho que você está mentindo pra mim. Ok, rola enganação. Errou. Errou. Errou. Que bosta, hein? Isso, só tem um tempinho até o... caçar aqui a ficha. Quando você mostra a imagem, ela olha. Sim, eu sei que esse é você. Você tá me extraindo, desgraçado. Sim. Tá. Ela... você tá me distraindo, desgraçado. Bom, então é isso. Nasce-se com esse poder. E você nasceu com esse poder. Isso não veio de seus pais, veio? É evidente olhar pra você. Você é uma súcubo. Uma filha de uma súcubo, não? Ou de um íncubo? Com um humano ou uma humana? Estou certa? Ótimo. Então... não, não vem de um humano, não. De onde vem esse poder? Apontou pro Murin. E aí ela aponta pra baixo. E faz assim com a mão. Tá tentando me manipular, né? Ok. Se você tirar esse pernilongo incandescente de cima do meu telhado, um Atropal. Ele é a cria rejeitada de um deus com um demônio. Nat morto transforma-se em morto-vivo por vontade e poder próprio. Está me dizendo que esse poder, por um acaso, vem dos deuses? Sherlock quem? É seu deus esse cara? Bem. Me dou satisfeita com o sangue do Atropo. Vocês farão isso ou não? Plosh! Vocês poderiam fazer isso rápido? Sou o quê? Não sou exatamente amiguinha dele. Não. Nem a pau. Digamos que nós temos... putinha do Bozo. Nem fudendo. Não, digamos que nós temos alguns interesses em comum, vez ou outra. Mas... revelar que vocês estiveram aqui... me trará qualquer lucro. Não. Bem, vocês sabem como ir e até onde ir, sabichona? Sim, sabe o ponto exato? Sabe o ponto exato? Não sei, você é tão sabida das coisas? Sirith, acompanhe-os até o ponto onde um barqueiro os levará até a quinta camada. Sim, madame. Cobra? Algo de valor. É assim que eles são. Poft! É, que pena que eu não posso dizer o mesmo. Tirem logo esse carrapato voador incandescente de lá. Ora, é da minha natureza. Não vai fazer efeito? Tolinhos. Meus venenos podem matar os deuses. Quem eles pensam que são? Bom, o que vocês fazem? Eu aguardo ansiosamente por isso. E ela fica sorrindo pra você. Ploft! Agora vai, vai, vai, vai! Bom. Tá certo. Todo mundo sai? Ok. Beleza. Então vocês saem lá pra fora. Certo? Toph, você já tá lá fora, né? Murin, você vê lá do alto, vê a galera saindo, né? O que, que você faz? Lá fora, o que, que vocês fazem? Vamos indo. Certo. Você atravessa o buraco. Bem. Uhum. Entendi. Você vai jogar um teste pra mim. Manobra agarrar. Sim. Vocês também. Era um pois no viva voz. Vai uma enganação aí. Enganação contra a intuição. Certo. Uhum. Ok. Ok. Uhum. Certo. Então, Celerinho, joga um teste de enganação. Tá? Ok. Básico. Tá tentando enganar o Murin. Como você tá pegando o que seria um ponto fraco do Murin, com certeza, né? Joga esse teste com vantagem. Murin, você vai rolar intuição, então. Normalzinho. Isto. Quem levou? Uia, foi apertado, hein? Apertadíssimo. Bom, Murin, você cai ali. Quando você cai, você já segura ela pelo pescoço, ergue ela pelo pescoço imediatamente. Os quatro demônios ali, que parecem uns sapos blindados, eles já cercam você com as garras assim no seu pescoço. Um deles com as garras faiscando. O outro com a garra assim congelada. O terceiro deles com a garra emitindo um brilho, né, que lembra... acho que nenhum de vocês utiliza essa magia. Tá? Mas um brilho que lembra energia pura. E o último deles com a garra gotejando assim um líquido roxo. Os quatro assim com as garras fechadas assim ao redor do seu pescoço. Tá? Uma garra no seu pescoço e outra garra assim próximo da sua mão. E você segurando ela. Tá? E aí você escuta a voz do Neron na sua mente. Murin, seu tempo está acabando. Será que vai ter que me oferecer a sua outra progênie? Papai, papai, papai! Nos ajude! Meu irmão não está bem! Meu irmão não está bem! É. Ok, jogou ela na parede. Certo. Ela cai no chão. Os quatro, eles cercam você em posição de combate, né? Ela levanta, chacoalha a cabeça e fala, não, não. Deixa. Para os quatro, né? Aham. Ok. Tá bom. Ela olha, murmura alguma coisa pros quatro guarda-costas dela. Tá? Se quiser, você pode tentar jogar um teste de percepção pra entender. Tá, mas eu tenho. Peraí. Tá? Pode jogar um teste aí de percepção. O que o Onyx tá rolando aí? Sai. Engraçadinho. Sai daí. Sai daí que eu não tô dando confiança pra você. Tô fazendo você sair. Bom. Sai. Ela fala pros quatro. Deixa ele ir. Será melhor. Ele também não sabe com as coisas que ele está lidando. Aí ela só escuta que a orgia cessa. Ela se levanta e começa a arrumar o trono dela e voltar para a posição dela. O que vocês fazem? O que você faz? Beleza. Vai lá para fora? É isso? Tarde demais. Agora vocês já estão lá fora, né? Ou você ficou lá dentro assistindo tudo isso enquanto o resto do grupo saiu? Uhum. O Incubus vira pra você e fala: posso ajudar, senhor? Aham. Uhum. Uhum. Certo. É. Que história é essa de tentou? Tá, Lisbeth, quando você fala isso, na hora que tá todo mundo indo embora, ela fala: agradeço, você é simpático, eu gostei de você também. Vamos nos ver em breve. Serit, acompanhe-os até o rio. E aí vai um íncubus acompanhando vocês. Lembrou, hein, Maureen? Descreve o que você quer falar, que aí eu falo a palavra. Certo. Beleza. Bom, a orgia cessa momentaneamente enquanto você tá passando, né? E quando você termina de sair, as portas se fecham atrás de você e aqueles sons de lascívia recomeçam. Momentos depois, Murin tá lá fora. O grupo todo lá aguardando por ele. O que vocês vão fazer? Pois não, senhorita. Me acompanhem, por favor. E aí ele vai caminhando. Vai indo a pé. Descendo aquela colina ali que é o penhasco sobre o qual tá a cidade, né? Vai descendo aquilo ali a pé. De boaça. Tá tranquileba. Diga. Certo. Uhum. Uhum. Tá. Joga percepção. Como é que você saberia isso sobre a tormenta e o vazio? Como você descobriria isso? Que vermelha. Que rubro. Certo. A ausência de quê? Joga um teste de percepção. Vou mandar a imagem do Sirit pra vocês aqui no ouvinte. Esse é o Sirit. Toff. O vazio está nesse lugar. Consegue. Boa. Consegue calcular mais ou menos a distância e a direção, sim. Tá longe de onde vocês estão. Mas o vazio está aí. Nessa camada. Aham. Uhum. Tem um beicinho assim, ó. Beicinho assim pra fora da terra, ó. Pessoal. É, pode. Pode, mas. Tá bom, tá bom. Certo. Ele tá caminhando, conforme vocês vão ficando um pouquinho mais lentos para confabularem, né? Ele olha para trás. Ah, se se cansarem, podemos parar para descansar um pouco, senhores. Em Abissal. É, talvez não. Talvez não. Exato. Tem, é meio bizarro, mas tem. Quer tentar olhar seu reloginho aí? Você puxa a runa de Gore, ela tá marcando. São 14h25. Marca o dia, um dia em Arton. Entendeu? Essa é a referência. Como assim vai contar? Você quer conferir se ele... Ah, tá. Bate certinho, 60 segundos. Ha ha ha! Ok. Beleza. Vocês vão viajando ali por várias horas, tá? Várias horas não. Não é tanto tempo assim também. Cerca de uma hora e meia vocês viajam. Até que finalmente vocês avistam o rio. Tá? O rio, ele é uma visão tenebrosa. Certo? Quando vocês estão chegando perto do rio ali, já começa a anoitecer. E aí o que vocês veem é uma visão, uma paisagem noturna desse rio já. Apesar de ser ainda tipo 17 e pouquinho. Quer dizer, a runa de guarda do Celerim está sincronizada com Arton ainda. Não com esse ambiente aí, mas ela ainda funciona. Sim. Sim, exatamente. Exatamente. Vocês vão chegando perto do rio. Tá? Eu vou mostrar duas imagens aqui pra vocês. Essa é uma. Aí no chat do Roll20. Tá? Vocês começam a avistar o rio ao longe, tá? Ele cercado por barrancos altos aí, de cerca de uns 2 metros de altura. Vocês vão vendo. Mas quando vocês vão se aproximando, já vai caindo a noite. Tá? Aqueles vapores sulfurosos que saem do solo e que permeiam, envolvem esse local aí o tempo todo, tá? Eles começam a se transformar numa névoa densa e sombria ao redor do rio. Tá? E quando vocês chegam na margem do rio, é essa imagem aqui que vocês veem. Esse é o rio Styx à noite. Tá? O vapor sulfuroso, ele fica ali por cima do rio como se fosse uma névoa. Certo? O rio ele assume uma fluorescência sobrenatural. Vocês veem fogos fatos orbitando próximos ao rio. E vez ou outra vocês veem, bizarramente, uma mão se projetar assim para fora do leito do rio e submergir novamente. Uma aqui, outra ali, outra acolá. Chega um ponto em que tem um escavado assim no barranco, que forma uma rampa que desce, depois vira, desce no sentido contrário e chega até um pequeno patamar ali, reto, na margem do rio. O Sirit, ele conduz vocês até esse patamar. Quando chega naquele patamar, ele diz pra vocês: bem, basta aguardarem aqui. Um barqueiro não demorará a chegar. Algo mais que eu possa fazer? Está bem. Sim. Uhum. Tá falando isso pra quem? Ah! Sai do chão assim, falando pra ele. Ok. Ok, quando você emerge do chão, ele... ele se sobressalta. Por todos os lords do abismo? Eu não esperava por isso. Onde essa garota estava? Desgraça? Eu nem percebi. Você é realmente furtiva, garota. Desculpa, o que você perguntou? Ela tá com vocês? Ah, sim, com certeza. Algo de valor. Algo pessoal. Um pequeno sacrifício deve ser feito ao barqueiro. Você está dizendo que tem afeição por mim? Ele vai se aproximando de você, Toph. Vai esfregando o peito assim em você assim. Quando você toca o piu-piu dele... Ah, que pena. Então eu não sirvo de sacrifício. E já sou circuncisado. Quem que vocês acham que pilota a corporação de barcos aí? Que comanda os barcos? Quando você pergunta isso, Toph, o meio orc ele imediatamente responde: eu irei onde Murin for. Os outros dois olham pra vocês. E aí eles falam: bem, não sei no que poderemos ser úteis, mas somos gratos por terem nos salvado. O elfo responde: Tá nos corpos. O elfo ele coça assim o cabeça. Ah, longa história, negócios pessoais. O Dragonborn ele vira e responde: eu vim atrás da alma de minha amada. E como vocês me ajudaram a ficar mais próximo disso, eu iria ajudá-los. E posso lhe garantir que não seria um estorvo, não seria um problema. O elfo ele olha assim: ah, que seja. Eu não vou ficar sozinho perambulando por aí. Vou acompanhar vocês também. Se me derem um arco ou espadas, eu poderia ajudá-los a defender as suas vidas também. Pode falar. Os três balançam a cabeça positivamente. Consegue. O elfo. Meio orc não falou nada. O elfo falou que tem assuntos pessoais. O Dragonborn falou que foi buscar Eurípide. E o Eurídice. E o meio orc não falou nada. Ele falou que vai te acompanhar, que você salvou a vida dele. Tem uma dívida vital com você. Deu o seu Jar Jar Binks. Ele pega e fala pra você: combate. Tem um inimigo que veio até aqui e eu persegui. Pela fúria de Grunsch, eu irei matá-lo. Mas acho difícil que ele seja um inimigo em comum. Seu nome é Gramel. Seu nome é Gramel. Sim. E ele olha assim pro Griel, olha pro elfo e olha pro Celerin. Ah, é o Celerin transformado, desculpa. Olha pro Griel e olha pro elfo. Ele é um elfo sujo e traiçoeiro. Me enganou, matou as pessoas que eu amava. E fugiu. E eu segui desde então para conseguir minha vingança. Os que me acompanhavam pereceram no caminho. Mas eu não desistirei enquanto não eliminá-lo. Sim. Pela fúria de Grunsch. Agora seus inimigos são os meus inimigos, Morin. Até eu saldar minha dívida. E Grunch que me carregue. Se eu não puder cumprir com a minha palavra. Não, ele ainda tá ali, hein, olhando pra vocês depois que o Toph perguntou o negócio. Ah, ok, então pode falar. Você quer simplesmente que eu... Eu? Mas o que eu fiz? Eu só trouxe vocês até aqui? Eles fizeram um favor? E vai me caçar por quê? Mas por que você vai me caçar? Ah, ufa. Caçaram a senhora Mortalha Vermelha? Bem, eu desconfio de que ela não ficará muito feliz em ouvir isso, mas transmitirei o recado, senhor. Está certo, está feito. Não, de maneira alguma. A menos que deseje prazer. Ué, sou especialista. Sou especialista nisso. Ele olha pra você. Hã? Senhor, já ouviu falar de espelho? Curioso e incoerente. Se o senhor nos odeia tanto, por que está se tornando um de nós? Enganado. Bem, senhor. Os Tanari, eles transitam livremente entre os planos e os mundos. E eu acho um pouco difícil o senhor conseguir impedir esse trânsito. Mas isso não é assunto meu, afinal de contas. Está bem. Transmitirei seu recado, então, senhor. Proposta, como que é seu nome mesmo? Não, mas... Pra que ela saiba, né? Porque eu preciso transmitir o recado com precisão. Morin. Está bem. Perfeito. Porra! Perfeito, seu recado será transmitido. Ok, Morin o caçador. Perfeito. Seu recado será transmitido, senhor. Não se preocupe. Agora, posso ser útil mais alguma coisa? Sim, senhorita. Ah, sim, claro. Digam até onde vocês querem ir. A Fortaleza do Touro, na quinta camada. Sim. É possível. Sim. É que assim, senhorita. O rio Styx, ele possui diversas ramificações, e ele passa por muitas camadas do abismo, e ele passa por diversos outros planos também. Daqui, por exemplo, é possível ir para outro dos planos exteriores. Por exemplo, creio que para os Nove Infernos de Bator. Mas eu não posso lhe garantir que o rio ele passe por todas as camadas do abismo. Então é possível que ele passe pela camada que a senhorita deseja ir. É possível que não. O elfo olha assim. Continua. O elfo ele olha assim e fala: tentador. Ele abre a portinha e ele olha lá dentro. Eu acho que eu gostei desse lugar. Acho que eu ficarei por aqui então. Vocês têm certeza que não tem problema? Tem. Obrigado. E aí ele entra lá no pro seu plano. A propósito, ele está vestido de verde. O elfo é mais um Loki. Bom, o meio orc e o Dragonborn, eles olham pro elfo entrando, cospe no chão. É um covarde mesmo. Nós ficaremos, lutaremos junto com vocês. Murren, lutarei lado a lado com você. Por Gromsh. Se eu perecer, perecerei em batalha. Terei minha recompensa no pós-morte. O Dragonborn, ele olha pra você. É isso mesmo. Vamos lutar com vocês. Em retribuição pelo favor que nos fizeram. Uau! É. Tá. Estão sem arma, sem armadura, sem nada. O dragão... É. O Dragonborn, ele olha pra você e fala: teme espadas. Duas. Espadas leves e ligeiras. Três, se tiver. É o Zoro. Eu quero um machado. Um bom e velho machado. É o suficiente. Armadura para os dois. Por favor, armaduras. Ok, eles vão pegando e vão se vestindo ali com as roupas que... Com os equipamentos que você forneceu para eles. Tá? Em poucos segundos eles estão preparados, poucos minutos eles estão preparados para o combate. Que porra que é essa? Se nada der certo, você não vai ter o que vender. A única coisa que terá é nada. Tá. Ok. Muy bueno. Exato. Tá. Eu vou introduzir em vocês aos pouquinhos, ok? Corrente de pescoço a pescoço, né? Olha... Eu vou usar para esses dois NPCs que estão com vocês aí, ao invés de fazer uma ficha e dar uma ficha para vocês, a gente ficar perdendo tempo com ficha, eu vou usar a regra de aliados do Tormenta 20. Tá? Eles vão entrar já no nível máximo, porque esses já estão em nível épico, então eles vão ser aliados mestres. Tá? O Mei-Orc, ele é um aliado fortão, e ele vai lutar junto com o Murren. Tá? Então toda vez, Murren, que você estiver lutando e você conseguir causar dano num adversário, tá? Der um ataque e causar dano. Dano corpo a corpo. Tá? Ele vai acertar, atingir junto com você. E vai causar 3d6 de dano em quem você atingir. Com ataque corpo a corpo. Entendeu? E o... o Dragonborn... Deixa eu ver aqui com qual que ele se enquadra. Opa! O Dragonborn, deixa eu ver, não é este. Não é este. Não é este. Ok, pode ser esse aqui. Ou pode ser esse aqui. Tá, é isso. Tá. Ele é um combatente, tá? Um aliado combatente. Ou seja, ele vai dar mais 3 de bônus nos ataques de quem estiver lutando junto com ele, de quem ele estiver auxiliando. Tá? E a pessoa pode gastar uma ação bônus para fazer um ataque extra. E aí, os aliados eles ficam com vocês... Com a pessoa com quem... No caso, o Mei-Orc ele já grudou no Murren, tá? O Dragonborn, vocês podem escolher com quem que ele vai ficar. Aí, vocês podem se dividir. Vocês podem passar o aliado de um pro outro, gastando uma ação bônus. Uma ação bônus? Não, uma ação de movimento. Você pode abrir mão do seu deslocamento no seu turno e passa o seu aliado para um companheiro. Tá? E aí o aliado... É. Não, tipo assim, dragão, ajuda o cara lá! Ele sai correndo para ajudar o outro. E transfere os bônus para outra pessoa. Tá? Exato, exato. A gente não vai computar, perder tempo computando ponto de vida dos aliados. Tá? E não vamos esquentar a cabeça com ferimento, com nada disso deles. A gente vai usar uma regra variante do T20, que é a seguinte. Quando... Não. A pessoa que tá grudada com o aliado, se ela sofrer dano, tá? Então o aliado ele foi ferido também, provavelmente. Então vamos supor, Murin tá junto com o Orc ali em combate corpo a corpo, com um demônio, o demônio está dando um monte de machadada, chicotada, né? Atinge o Murin, causa dano no Murin, tá? Consequentemente, ele virou e meteu uma machadada no meio orc também. A pessoa que está junto com o aliado vai rolar um D6. Se sair um, o aliado fica ferido. Tá? Enquanto não tirar um no D6, não acontece isso. Aliás, depende do poder de aliado... Veterano, é D20. É D20 para esse aliado aí. Então, saiu um no D20... Joga o D20, tirou um, ele sofre ferimento. E aí vai, continua o combate. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aconteceu, você tomou dano, rolou D20, tirou um de novo, o aliado morre. Então, ao invés de computar ponto de vida, tomei dano, joga um D20. Enquanto não sair, eu não me preocupo. Se nesses D20 rolar um, duas vezes no combate ali, o aliado morre. Exato. Isso aí. Entenderam como é que funciona? Anotaram? Aí vocês decidem quem que vai ficar com o Dragonborn aí. E o outro, o elfo, já que vocês mandaram embora, perderam, mas ele ia ser um aliado atirador. Ele ia dar bônus nos ataques à distância. Só pra vocês entenderem como que funciona o negócio aqui. Deixa eu falar pra vocês. Que é legal. É, possível também. Aliado atirador. É a mesma coisa do que tá com o Murin, só que ele causa 2d8 extra em ataques à distância. Quer dizer, fica os dois juntos ali metendo flecha e causa dano extra no cara que for atingido. Beleza? Então tá. Vocês estão ali, aguardando. E aí... Vocês estão naquele ambiente nefasto e aí vocês escutam os lamentos dos mortos que estão submersos ali no rio. Vez ou outra vocês veem uma mão se esticando para fora do rio, retornando ali, sendo arrastada pela correnteza morosa daquelas águas turvas e densas. Vez ou outra vocês veem um rosto suplicante, gemendo, emergindo ali da água do rio. E voltando ali para baixo. De vez em quando vocês veem um inusitado de alguém caminhando, né, na margem do rio, no barranco ali. Como se fosse um zumbi. E aí, pluf, despenca dentro do rio. Alguém despenca e desaparece ali nas águas. Lembra a Lenore, hein? Exato. E aí vocês escutam um barulho ritmado. Das águas sendo golpeadas. Lenta, calmamente. De forma repetida. Rítmica. Quase como uma música. E aí vocês veem essa figura despontando e se aproximando da margem. É um barco. É uma canoa simples. Oh, que massa. Que massa. Ah, inspiração pros dois, hein? Inspiração pros dois. Cadê o Griel aqui? Griel, achei. A imagem é foda mesmo. Vem esse barqueiro aí. Ele tem um remo. Na ponta do remo dele tem um lampião. Certo? É o quê? Parente. Ah, o remo é parente. Boa. Certo? Vocês não conseguem ver rosto. A mão dele é esquelética, cadavérica. Se fosse realmente um esqueleto, só que tem fina camada de pele colada, apodrecida aos ossos. Tá? Ele vem remando vagarosamente o bote. É um barco. Tá? Vocês calculam que cabem umas 10 pessoas naquele barco aproximadamente. E ele vai chegando próximo da margem. Ele tá vestindo esse manto esfarrapado aí. E quando vocês olham no rosto dele, vocês só veem um negrume perpétuo ali no rosto dele. Vocês não conseguem ver a face dele. A não ser essas duas orbes brilhantes, esses olhos brilhantes. Que, apesar de estarem brilhando, não iluminam a face dele. E ele encosta o barco ali e toca a margem com a lateral do barco. Quando ele toca a margem com a lateral do barco, ele para assim do lado, né, com o remo assim em pé, olha assim pra vocês. Cara, quem tá à frente, próximo ali? Toff, ele encara você, e aí você vê que tem assim no rosto dele, o único outro detalhe que você consegue perceber é a arcada dentária dele ali, com dentada com dentes faltando, dentes podres. E ele... Tchoriel! E ele meio que sorri pra você assim, segurando o cajado, encarando você, dá aquela encarada em você, tá se aproximando de você assim. O que você faz? Ele te dá uma remada. Caralho, mano. Você fala isso? Ele estica a mão assim pra você, Toff. Um tibar de ouro? É um tibar comum? É um tibar especial? Tibar normal? Ele se põe assim na mão dele, ele olha para aquilo e aí estica de volta para você. Continua lá com a mão esticada. Consegui, consegue. Só cortar e entregar. Você corta, mexe, entrega. Ele pega, olha. Ele fecha. Puxa a mão assim pra trás. Tá? A mão dele desaparece por debaixo da manga ali. Esfarrapada do manto dele, certo? Ele dá meio que uma viradinha assim de lado, fazendo um gesto para você, como se fosse um gesto para você subir no barco, Lisbeth. É, ok. Você enfia assim a mão por baixo, arranca uns pelinhos. Você sobe no barco, Lisbeth? Ok. Não, ele só vira de lado assim, não estende a mão, não. Ele recolheu assim, voltou e aí fez assim, tá? Pra você entrar. Você pega na mão dele? Tá. Joga um save intro de constituição. Dificuldade 45. He Ok. Tá, ele estica a mão pra você, você põe os pentelhos ali, ele olha para aquilo, fecha, recolhe assim pro manto, e aí ele vira assim pra você entrar no barco também. Quando a mão dele sai de dentro da manga, já não tem mais pelo nenhum. E abre caminho pra você entrar no barco. Ele fica estático. A impressão que você tem é que ele é uma estátua. Realmente. Quando você termina de subir no barco, aí ele se vira pro próximo. E estende a mão. Buraco portátil. Não, acho que ela não tá falando com a gente. Murren e Lisbeth, jogam teste de percepção os dois, por favor. Uma botinha? Uma botinha ordinária, assim, simplesinha? Não. Ô, louco! Caraca! Sim, sim. Lisbeth viu. Murren, falta você. Ok, Celerin. Você entrega isso pra eles, o Dragonborn, ele olha, mas... Isso é valiosíssimo. Eles pegam o Dragonborn pega a bota, né? O meio orc pega aquilo, né? Eles vão e entregam pro barqueiro. O barqueiro pega do Dragonborn, olha, guarda, abre passagem pro Dragonborn que sobe, né? O meio orc entrega o barqueiro, ele pega, olha, devolve pro Dragonborn, pro meio orc. Um arco mais dois. Ok. O orc, ele olha para aquilo. Por que ele ia querer isso aqui? Entrega o arco. Quando ele tá entregando o arco, o barqueiro olha pro arco e já faz assim com a mão. Rejeita. Está bem. Oh, que arco mais bonito! Vai ser muito útil! Ah não, eu tenho que dar pra essa coisa estranha! Que droga! Oh, que triste me desfazer do meu arco que eu acabei de ganhar! Aqui está, senhor! O barqueiro pega, olha, devolve pra ele. O Dragonborn olha assim e fala... Você não tem machado aí, não? Ele gosta de machado. Ah, o cinto da força. Né? O orc olha assim, cinto da força, que legal. Pega, veste o cinto. Ah, por Grunge, eu estou mais forte. Ele olha o barqueiro com a mão estendida. Droga. Aí ele tira o cinto, entrega pro barqueiro. O barqueiro pega, aceita e dá, abre passagem pra ele. Ele sobe no barco. Bom, o Murin e a Lisbeth, quando vocês são os primeiros a subir no barco, vocês veem que tem alguém deitado lá no barco. Esse cadáverzinho lá no fundo. Quando a Lisbeth segura na mão dele e se apoia pra subir assim, a Lisbeth ela vai estremecendo. Puff! Desmaia e cai ali junto com o cara que tá... O cadáver que tá ali. A Lisbeth pálida, feito uma vela de cadáver. Lisbeth, você está inconsciente. Com 0 pontos de vida. Que legal. Beleza. Tá desmaiada junto com o cadáver ali no fundo do barco. Ela tocou no cara e caiu inconsciente. 0 PV. Faleceu. É. Fala sério. É. Poção de resistência à eletricidade. Você tem resistência à eletricidade, Siri, naturalmente? Tem? Tá, ok. Ele pega, olha, devolve pra você. Uma de força gigante. Ok. Ele pega, olha, olha pra você e devolve pra você a poção. Ele só inclina a cabeça de lado e estende a mão de novo. Você acha que o barqueiro é trouxa? É? Pra que você precisa de uma poção de força gigante se você pode virar um tarrasque? Pilantra. Pilantra do caralho. Esse é um negócio que é importante pra você. Um pedaço do corpo da pessoa é importantíssimo. Dá pra fazer poção. Dá pra fazer feitiço contra a pessoa com isso. Dá pra fazer ritual. Dá pra invocar o Murin em qualquer lugar. A Lisbeth, por exemplo. Invocar e fazer a âncora planar e aprisionar. E aí, Siri? Não vai mais barganhar? Tá, até parece. como eu morri, o pacto morre. Nana, não. Toff voa com o anel do Griel, né? Aquele anelzinho do Griel dá voo. Aquele anel que o Griel fez um pra cada um de vocês, você já não tem mais o seu? Ah, é, já foi o anel junto com o braço, né? Tá certo. É. Puta, enquanto chove viver, as pactas continuam. Puta que pariu, mano. Essa bateu recorde. E aí, Ciere, Toph e Celerin? Então dê, porque a Ciere tá ali apegada aos bens materiais. E aí, Toph? É. Que você tá entendendo pra ele? A sua tristeza ou a sua memória? Que memória que você está dando pra ele, Toph? Não, quero a memória específica. É. A cara se dissolvendo? Tá. Entendi. Ok. Ganha um ponto heróico. Um ponto de inspiração. Tá? E você ganha um ponto heróico. Esse ponto heróico, depois eu vou fazer um outro coloridinho, fazer um vermelhinho. Esse ponto heróico ele não vai sumir no final da sessão. Você pode guardar ele na outra sessão e usar ele no momento em que você julgar oportuno. Tá. E aí você dá pra ele essa memória da Kyra desaparecendo no final, finalzinho de Arton lá, quando o Garleth conseguiu cumprir o plano dele e matar. Quando o Garleth não, né? Quando o Drakkenstrill conseguiu cumprir o seu plano com a ajuda do Garleth, se livrar da Raven Black Moon e consequentemente da Kyra. Ah, tá, ok. Ok. Isso na ida pra Lenoren. Certo. Perfeito. Você dá pra ele essa memória. Você ainda se lembra desse evento, Toph. Mas ele agora não significa mais nada pra você. É tão irrelevante quanto o que você comeu no café da manhã 6 dias atrás. E aí o barqueiro ele pega aquilo, guarda, abre caminho para você entrar. O que você quer? Não tem significado nenhum pra você. Você não tem mais por que querer. E aí, Celerinho e Ciere? Os dois Cs. Ceci. O Kurama, ele vira pra você. Ele vira pra você e fala, nem pense. E aí, Celerinho? Você, então? Uhum. O barqueiro ele continua mão estendida. Barqueiro tá com a mão estendida. Que pedra roxa que é essa? Não faço ideia. É. Tá. Entendi, entendi. Ele pega, olha, devolve pra você. Te fez falta isso? Te despertou a curiosidade a ponto de saber que porra que é essa? Não. Então não tem valor pra ele. Ele já sabe o que é, vai por mim. É. Não sei. Mas o que que o Celerinho valoriza? Conhecimento. Conhecimento. O tempo todo, enquanto vocês estavam lutando, o Celerinho estava desenhando. Né? Então ele valoriza conhecimento. Mas esse é um conhecimento que o próprio Celerinho não valorizou. Porque ele próprio não se preocupou em saber o que, que é aquilo. E aí? Dá o cabelo, vai. Da scan. Sim. Mas é importante pra você. Não seria tão fácil assim. Moedinha de prata só e de boa, não. Cala a boca. Teste super válido. E aí? Não, ele não fala. Ele não fala. Ele só aceita o destino e pede o pagamento. O O barqueiro vira assim e fala pra vocês: duas pessoas enganadas. É. É o que eu estou pensando? É algo seu que começa com C? Não. É algo que não é seu, mas que você não pode revelar a qualquer um e começa com C também? Ah, caralho, o que, que é então, porra? Sim, ok. Aquele que vocês salvaram, né? Isso. Ok, o barqueiro ele pega, olha para aquilo e guarda e abre passagem para você. Ele. Tá ok. Lisbeth tá caída ali no chão. Estática. Não acorda. Tapinha na cara, não acorda ela. Sim, você viu o que eu descrevi. Quando você e o Murray entram, você já vê imediatamente aquele corpo ali no chão. E aí você se junta a ele. Olha que legal! Gente, tem um corpo! Puf. Aí virou Murin. Dois corpos. Toff, tapinha na Lisbeth e não acorda ela. Sierra, o que, que você entrega? O que, que o Toff, que tá tentando resgatar a Lisbeth, faz? Ué, tenta? Caiu, escorregou. Você não vai saber se você não tentar. Tem que levar em consideração que é a minha interpretação do que teria valor para os personagens de vocês, né? Sei. Eu sei que livro que é esse. Ok. A Sierra tira de dentro do buraco portátil, então, o livro da escuridão perversa, The Book of Wild Darkness, e entrega pro barqueiro. O barqueiro pega, olha pra Sierra e guarda a porra do livro que ela achou legal pra caralho e pega de volta pra ele. E aí abre caminho pra você entrar. É um artefato. É um artefato. Não, pra todo mundo não. Não era importante pra vocês, só pra ela. Então, fico. A língua tava atrofiada. Tava a língua presa. Língua tava presa. É, pode ser. Tá. Kurama, ele olha e fala: vamos parar de perder tempo. Cata um pedaço de pelo, cospe na mão do arqueiro, do barqueiro, e sobe no barco. Ele não responde nada, ele só tá dando espaço pro Kurama entrar, vai chacoalhando o barco ali, né? Começa a chacoalhar o barco conforme o Kurama vai subindo ali. E todo mundo pode jogar um teste de acrobacia, dificuldade 15, pra ver se não cai no rio. Ok, beleza. Boa, boa. Não, continua desmaiada. Ah, você tá usando cura pelas mãos? Eu não ouvi isso. Tá, eu não ouvi isso. O celery... Celerim, você é jogado pra fora do barco. Talvez. É, mas o Kurama, ele tá subindo e enfiando a bunda na sua cara, né? Tá sim. Vamos ver. Quem foi? Esse foi o Anix. Muito bom também. Ok. Falta alguém? Não? Ah, sim. Ok. Tá, Siri. Save intro de destreza, então. Dificuldade 25. E você segura o Celerim. Caralho. Ok, tomar no cu, né? Tá, o Kurama chacoalha o barco, né? Tromba um no outro ali, esbarra no Celerim. E o Celerim é jogado pra fora do barco. Tá, Celerim, você tem asas? Tem, né? Ok. Não, mas tudo bem. Nem precisa, né? Porque a Celerim tirou o valor aí. Né? Na hora que o Celerim vai caindo assim, já vai abrindo as asas pra voar, a Celerim já gruda na mão dele, puxa ele pra dentro do barco e segura aí. Quet não sabe o que dá. Claro que tem espaço. Se a Lisbeth não tivesse toda folgada dormindo aí junto com esse outro, isso aí, sobrava mais espaço aí. Não, Pokémon. Já estão. Falta só o Quert entrar e ele vai entrar agora fazendo a oferenda dele. Que eu vou dizer agora. É uma boa, é uma boa. Deixa eu ver, porque eu acho que ele tem uma outra coisa legal que ele pode dar. Diga. Uhum, certo. Certo. Uhum. Ok. Tá certo. O Quert, ele olha, ele fala: Quert tem muito medo, mas Quert gosta de amigas Ciere. Quert não quer mais ficar se escondendo, ficar fugindo, mesmo que seja perigoso. Então Quert se arrisca para ficar ao lado da amiga Ciere, mesmo que Quert possa morrer. E Quert paga a viagem com seu poder de ficar invisível. E aí ele estende a mão assim pro barqueiro, né? Abre a mão assim como se colocasse alguma coisa na mão do barqueiro. O barqueiro olha, recolhe a mão e abre espaço pro Quert entrar. E o Quert entra no barco. Sim. Quert não vai mais se esconder, amiga Ciere. Mesmo que seja perigoso. Amiga Ciere salvou Quert. Quert agora defende a amiga Ciere também. Quert agora é aliado de T20 também. Ok, vocês podem usar o Quert e o Kurama como aliados também. Um combate assim pra não travar combate. E ficha essas coisas, mas pra quando estiver fora de combate, puta, precisa de um cara que saiba... Que tem invisibilidade. Ah, Quert, vamos lá, né? Mas na hora do combate a gente pode usar essas regras aí do T20 que eu achei muito boas. Beleza? Bom, vocês sobem finalmente no barco. O barqueiro, ele empurra o barco pra fora assim. E começa a afastar e vai remando. Rio abaixo. Rio assim. Hã? Não, já foi dito. Foi sim. Pois sim. Toff, você cura a Lisbeth. Quando você cura a Lisbeth, Lisbeth, você desperta. Sentindo um frio avassalador envolvendo seu corpo. Você tá com frio, frio, frio, muito frio. Como se você estivesse nas montanhas uivantes. Tempos atrás, quando vocês ainda eram muito fracos e inexperientes. É essa a sensação que você tem. É um frio que gela a sua alma. Toff. Uhum. Aham. Tá menosprezando o cara, ele vai dar uma rodada na boca, hein? Chamando ele de só barqueiro. Sim. Uhum. O ginásio você não desfaz mais, né, D? Já fica direto, né? Então tá em forma de ginásio. Tá pálida, mas é ginásio. É. Exato. Ginásio de pérola. É ouro branco agora. Toff, o ser que estava deitado ao lado de Lisbeth não tem vida. Não tem alma. Há muito tempo. Como você vai falar com ele se ele não tem alma? Tá. Preciso pensar nisso. Preciso pensar. Vamos deixar isso para a próxima sessão, então. Até porque eu preciso descobrir onde que fica o Rio Vermelho. Tem que descobrir onde que é o Rio Vermelho aí, no multiverso. Próxima semana, então? Fechou? Perguntinha rápida de oportunidade. Já era pra termos feito isso hoje, mas como nem teve combate, nem nada, vamos deixar isso pra fazer semana que vem. Mas próxima sessão, nível 30, galera. O que foi esse relâmpago aí? Escutei o castelo de Grayskull no fundo aí. Vocês nível 30 de sabedoria. Passar pelo Rio Vermelho. Exato. Preciso descobrir o que é o Rio Vermelho agora para vocês passarem por lá. Então, preciso descobrir o que é o Rio Vermelho. Sim. Certo. Ok. E se tiver um rio que chama Rio Vermelho? E aí vocês passam por cima dele assim. Não sei o que é o Rio Vermelho. Não sei o que é o Rio Vermelho. Vou tentar descobrir. Então aqui, então, onde vocês vão? É, então. Jamais saberão também. Vai ser muito massa depois chegar pra mãe e ela falar: não, é só pegar o rio e falar pra ele, vai mais um pouquinho aí, moço. Bom. Semana que vem então, galera. Preciso que vocês me ajudem a pensar, né? Agora vocês vão pro nível 30. A gente tinha combinado tempos atrás que nível 30 seria o ápice, né? Mas ainda estamos um pouquinho longe do fim. E aí, o que a gente faz? Novas classes, novos níveis, Epic Boom. Pensem. Conversamos na próxima semana. Beleza? Pensem o que vocês acham que vocês querem, que vai ficar legal para os personagens de vocês, que vai combinar, né, bater, ter coerência tudo com os personagens, com a campanha. E também já pensem no seguinte, né, vai ser o desfecho do personagem de vocês, né? Para onde que vocês querem caminhar com isso? Vai ser um rio de sangue. Ah, eu sei onde que é o Rio Vermelho. Eu sei onde que é o Rio Vermelho. No mundo da tormenta tem um rio. Eu acho que eu vou mandar vocês pra lá. Beleza, galera. Semana que vem então, turma. Google Meet já era, a gente fica no Jitsi enquanto ele estiver funcionando bem, igual funcionou hoje. Abraços. Até mais, tchau, tchau.